Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polá, Guizão e Oliver Pérez. Olá, nerds, sejam bem-vindos à 47ª edição do Nerdrops. E como convidado temos Marcelo Salgado, apresente-se. Fala, galera, Marcelo Salgado do Pode Comer, comecamão.com.br, para comentar as notícias da semana. Legal que ele já faz o jabá no começo. Exatamente. Não tem erro. Ele tá com medo da gente não dar espaço para ele no final. Vai que alguém começa a cantar, né, cara? Esse daí é aluno número 1 do Eduardo Salles. Bom, e já que começamos esse clima, vamos para a leitura de e-mails. Xoxó. Nerd Mail. E bem-vindos a mais uma leitura de e-mails, dessa vez com o time misto de leitores de e-mails, Oliver, Polar e Guizão. Time misto, seu f***. Temos aqui um convidado na leitura de e-mails aqui, Polara, presente. Vocês têm essa mania de gravar e-mail sem convidar ninguém? Agora eu peguei e invadi essa p*** mesmo, senão eles não deixam participar. É isso aí, velho. Estamos aqui mais uma vez na leitura de e-mails, lembrando dos nossos parceiros aí, Rádio Animix, Nerd Drops da semana, saindo às terças, às 22 horas. E ainda tem reprises às segundas e quartas, 8 horas da manhã, e mais outro reprise às 10 horas na quinta-feira. É, outro lembrete aqui, senhor Polar, gravando em outro podcast aqui no Gava Estática. É por isso, né, Oliver, que ele veio aqui, né? Tá ligado? É, exatamente. Ele aprendeu aulinhas de jabá com o Eduardo Salles, né? Ele tá no cursinho intensivo do Eduardo Salles aqui, mostrando a sua participação aí no Gava Estática, falando mal ou bem do Star Wars. Cara, eu consigo falar bem de alguma coisa? Fui convidado aí pela Vivi, grande amiga minha, dos tempos de colegial ainda. Eles têm um podcast, ela e o Diego Flyfish. Pô, e eu fui lá dar uma esculhambada no podcast do cara, ficou bem legal. Dá um clica aí no link e faça sua visita, que é bem legal o podcast deles. Queria mandar também um abraço pro pessoal do MRG, Matando Robôs Gigantes, que também é um podcast aí de informação, cultura inútil e babaquices. Tipo Nerd Drops, manja. Eu ia falar, ele é o espelho do Nerd Drops, pô. Só que com conteúdo, né? Ah, tá. Aí a diferença. Mandaram os pessoal, eu mandei e-mail pra eles comentaram, até indicaram o nosso site. A gente tá indicando deles agora também. Acessem www.matandorobosgigantes.com. Guizão, por que você tem essa coisa do rrrrrrr? Porque senão eu falo matandorobosgigantes.com, acessem o site e eu fico com R's puxados. Ah, tá. Bom, mandando um abraço aí também pro nosso último convidado aí da semana passada, o Dudu Salles, e a galera do Lost, né? No caso seria o PH Santos lá também do RapaduraCast, que também lembrou da gente, né? Mais porque a gente não conseguiu participar lá do Losses, acabou não dando certo, né? O Dudu até chegou convidando, mas por problemas de incompatibilidade de horários não estivemos presentes aí. Losses, que foi um dos programas que deixou até episódios ruins da sexta temporada muito legais de Losses. Acesse aí se vocês quiserem conferir o último, por sinal, do Losses, né? Falando sobre o final do Losses. Exatamente. Um baita de um episódio, vale muito a pena ser ouvido. É, e fora que se você estiver lá no blog deles, você também pode ver outras pessoas que choraram com o final de Lost, além do Dudu, né? Vamos aos e-mails, então? Vê lá, rapaz. Quando tu chega mandando. Vamos logo aos e-mails. Puxa. Então vamos lá. Opa, galera. Aqui é o Bruno Elias, da nova equipe de colaboradores do Papo de Gordo. E gostaria de destacar que o chefe foi bagunçar o podcast de vocês. Eu já ia falar que é o terceiro aluno de hoje aí do Dudu Salles em termos de jabá, né, velho? Já taca logo de cara. O cara já fala que meu nome, eu sou do blog tal, tal, tal, atualizo tal, tal, tal, tal, dias. Mas vamos ao cast, que mais uma vez foi muito divertido. Nossa, tô pegando esse negócio do Guizão, cara, que legal. Não sou fanboy, mas gostei do fim não fechado de Lost. E também acredito que os roteiristas não sabiam como levar a série e foram escrevendo cada episódio sem pensar no final. Mas que agora acredito que foi algo que funcionou. Lost fica na memória, assim como outras séries clássicas. Caras, a sucessora da Megan Fox é realmente gostosa. Que é a Rosie Huntington Whiteley. E Michael Bay disse que o próximo filme seria melhor. E já começou bem. Meu filho. Já começou boa, né? Muito boa. A produção muito boa, né? Exato. Tommy Lee Jones no Capitão América, acredito nesses filmes da Marvel, mas algumas notícias me preocupam, como esse fio solto aí. Já teve o Samuel Jackson reclamando que não está em Thor, mas resta ficar na torcida. E com relação ao Resident Evil, ele acha que o próximo vai ser foda, né? Que a personagem, a presença do personagem Chris Redfield, que no primeiro fez a participou lá do jogo com a Jill Valentine, é bem-vindo e espero que dê certo. Valeu, galera, e continue com um bom trabalho. Ah, um abraço aí também pro Bruno Elias. Ressaltar mais uma vez, né? Colaborador do Papo de Gordo, tá todo prós, meninão. Quem manda também é o Florentino Júnior. Fala, camaradas do Nerd Drops. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o ótimo trabalho que vocês vêm feito e fazendo nós, nerds, ficarmos atualizados semanalmente de uma forma extremamente agradável. O último cast foi muito bom e, na minha opinião, realmente Lost acabou como tinha que acabar. Antes de acabar assim do que se prolongar e virar uma porcaria como a gente vê muito por aí. Realmente não se pode agradar a gregos e romanos. Eu diria que é troianos, mas tudo bem. É troianos, exato. E de qualquer maneira que terminasse, não seria possível todo mundo gostar. Pois bem, pessoas, é isso aí. Aguardo ansiosamente pelo próximo cast. Falando nisso, o que vocês acharam do nosso episódio de Lost? Eu achei que foi necessário, viu, cara? É uma série que valia a pena a gente desfocar um pouquinho do quesito notícias e comentar sobre ela, né? Cara, e é interessante, sabe? Eu tô começando a pegar gosto com essa coisa de falar sobre assuntos que não sejam só notícias. Isso tá me dando uma ideia. Quem sabe em breve, né? Tem também o e-mail do Felipe Lopes, 25 anos. Ele diz o seguinte: escutei pela primeira vez o podcast do Nerd Drops e achei muito legal. Ganharam mais um ouvinte. Aí, gente, de um em um, a gente vai chegando lá. Um dos assuntos que vocês falaram foi sobre motion capture 3D usando Gollum como exemplo e animação perfeita feita nesse tipo de tecnologia. Estudo 3D um tempinho e não sei como anda a atualização dessa tecnologia hoje em dia. Ué, peraí, você estuda 3D ou não estuda, cacete? Mas sobre o que vocês comentaram das animações só estarem perfeitas porque um grande ator fez os movimentos dos personagens, está errado. Toma! Ainda mais em 2003, quando o Senhor dos Anéis estava estreando. Lógico, e conta bastante, o Andy Serkis estar por trás desses bichos. Mas além da animação feita pelo motion capture, o personagem ainda passa por animadores 3D para deixar os movimentos do personagem mais realistas. Porque se forem pegar só o que foi feito pelo autor, a animação ficaria muito robótica. Um exemplo bom é o filme Final Fantasy Spirit Within e Monstros S.A. Os dois foram lançados na mesma época. O Monstros S.A. ganhou um bom prestígio pela sua animação feita na unha, pelos animadores que se preocuparam em fazer uma animação bem detalhada. No Final Fantasy, já usaram o esquema de motion capture e pouca animação clássica, que deixou os personagens artificiais. Ah, mas pera lá, cara. A gente tá falando de Final Fantasy, é, animação que realmente não tem nada a ver com o jogo, Final Fantasy, né? Mas que em si foi uma animação legal e tal. Pô, mas ele tá falando de uma animação que foi feita há 10 anos atrás, cara. Entendeu? Então, com certeza, a tecnologia que se tinha de captura de movimentos para aquela animação em específico não era tão boa quanto o do Senhor dos Anéis, cara. Eu acho que sim, realmente, tem que ter um cara bom por trás, um cara que sabe, tem uma expressão corporal, cara, que te diga alguma coisa. E outra, a questão dos retoques, principalmente no Andy Serkis com o Gollum, é principalmente porque a proporção do tamanho do ator é bem longe com o que é do Gollum, né? Ah, cara, claro, né? Porque do último cast, quero mais que você se lasque. O Oliver vai defender até a morte que ele falou do programa. Não, quem defendeu mais foi até o Dudu e tal, que ele dissertou um pouco sobre o assunto, cara, mas eu acho que sim, é necessário. A gente até viu que no Avatar algumas coisas ficaram meio assim caídas, não caídas, né, ao ponto de ser ruim, mas é ligeiramente inferior ao trabalho que foi feito no Senhor dos Anéis, cara, que foi um filme feito em 2003, enquanto o Avatar foi no ano passado. Eu acho que é tudo uma questão de utilização dos recursos, entendeu? Eu acho que é claro, meu. Você passar o movimento captado por uma animação e mexer nos movimentos é bom, mas você começar do zero, eu acho muito difícil ficar real, cara. Porque mesmo que o Monstro S.A., se eu não me engano, mesmo não sendo Andy Serkis da vida, alguém, cara, fez sim o processo de movimento, entendeu? É assim, e outra, pelo fato de ser uma animação mais fantasiosa, apesar dos movimentos serem bem legais e tal, mas eles não exigem muito desse quesito, do motion capture. E não deixa de ser um trabalho legal. legal. Então vamos aos comentários? Vamos lá, o primeiro é do Ricardo Pascoal. Muito bom o cast, mas cadê a parte de games? Com ou sem download, fez falta essa sessão. Eu acho que aqui cabe até um esclarecimento, né, cara? Ó, você que é fã do download, eu vou falar só uma coisa pra você. Então, quanto é o seu problema aí? O pessoal enfrentou problemas pessoais, eles não puderam gravar e tudo mais. Foi coisa assim que aconteceu muito de repente. O André achou que ia dar tempo de fazer a gravação. Ele até se propôs de fazer tudo correndo assim no domingo à noite pra fazer a gravação. Só que a gente também não vai fazer a pessoa se matar, né? Isso aqui. Já basta a gente, né? Eles já não têm o cast deles pra se preocupar. Então a gente falou: meu, fica tranquilo, semana que vem vocês voltam. Então provavelmente vocês vão ter aí download novamente esse cast, com o risco de me queimar, mas tudo bem. Mas a edição sempre salva, né? É, isso aí. Então, continuando aqui, enfim, com relação a Lost, o final me contentou. Mas mesmo concordando que não poderia ser um final objetivo, cuspindo respostas na cara do telespectador, acho que poderia ter esclarecido alguns aspectos a mais e mesmo assim ainda ficaria muita coisa para especulação. Espero que no box DVD ou posteriormente saia o último episódio comentado para o público que ainda tem dúvidas com relação à morte dos personagens e outras coisas que estão sendo discutidas por fanboys e ensandecidos pelos fóruns afora. No mais, ótimo trabalho e continuem assim. Eu acho que seria uma boa alternativa. Então, a gente até falou, deu uma palhinha, né, no último programa sobre o especialzinho de Lost lá, que no box de DVD e Blu-rays da sexta temporada do Lost, haveria cerca de 12 minutos, né, de bônus, talvez explicando a presença do Hurley como o novo Jacob lá, auxiliado pelo Ben, né? Tudo indica que é isso, cara, mas em nunca na vida, em 6 anos, os caras não conseguiram explicar de um roteiro, velho, em 12 minutos, muito menos, né, cara? Ah, sabe uma coisa que tá me irritando ultimamente com relação a Lost na internet? É essa coisa, porque antigamente a gente tinha tantas dúvidas, né? A coisa era levantada com cunho quase científico, e depois do final, que o nego não respondeu quase nada, a coisa virou um dogma, né? Ah, pô, por que o Walt, que todo mundo sempre falou que ia ser tão importante, cresceu? Ah, não, ele vai crescer porque tá dentro dos nossos planos. E pronto, cadê o Walt? Cadê? Ah, o Walt. Aí você fala, aí você pergunta e o Walt, nego, não, o Walt não era importante pra a ilha. Mas como não era importante pra ilha, o cara apareceu. Não era importante pra ilha. Tipo, aceite e acabou, entendeu? O moleque foi possuído lá na ilha. É, possuído, né? É possuído. O cabelo do Michael foi possuído, né? Foi, esse foi, cara. Pelo espírito sarará total, né? Sarará brilhoso! E o Kio Caçada, como diria o Sousa, né? Kio Caçada, excelente cast nerdaiada, né? A participação do Dudu, do Rodrigo e do Vitinho foram sensacionais. Cada um com sua característica. O programa ficou divertidíssimo. Achei muito eloquente as teorias do Vitor, dentre tantas outras que já escutei ou li. Abração, velho. O Vitinho, cara, ele forneceu algumas respostas, velho, que me deixou de boca aberta, né, velho? Principalmente as bolas, né? Pior ficou o Rodrigo, né? É o Rodrigo. Com pau no c... O Felipe Raab disse o seguinte: no downloading. É, a gente já explicou aí porque que eles não estiveram na edição passada, né? Bem que eles poderiam ter feito um review do game de Lost. Bem, de qualquer forma, excelente cast, apesar de todos os palavrões e tudo mais. Ótima música que escolheram pro final. É, dos Salles aí. Uma coisa que eu não entendo, o pessoal que tá reclamando dos palavrões, cara. O nego colocou... É como se nunca tivesse, né? Ah, outro dia o Pablo falou, não, quer ser engraçado, enfia a dentadura no c*** pra dar risada pro c***. Tá certo, né? É, nós não temos cacife ainda pra falar palavrão, né? É, cara, às vezes tem uma vontade de cortar, de deixar os palavrões sem pipo. É, com certeza, dá menos trabalho. Porra, muito menos. E principalmente com a buzininha nova, né? Pô, a buzininha tá demais, cara. Tá muito buzininha engraçado. De submarino. Bom, pessoas, então é isso aí. Nós agradecemos a participação de todos. Continuem mandando seus e-mails e comentários. E vamos agora para o cast, time principal. Vai ser um cast meio salgado de engolir, mas vamos lá. Vambora. Achei esse cast meio morto, viu, cara? Cinema. Vamos aos destaques de cinema. Projeto de reboot para O Corvo segue adiante. Guillermo del Toro fora da adaptação de O Roberts. Estão disponíveis as artes conceituais de Thor e Capitão América. E morre Dennis Hopper. E no dia 13 de agosto, está chegando nos cinemas, pelo menos nos Estados Unidos, né? A adaptação dos quadrinhos Scott Pilgrim vs. The World. E cheguei com mais cenas de ação, né? Misturado com o gênero quadrinhos, com onomatopeias e exageros, enfim. E além disso, né? Na London Expo, que é um evento aí de cunho nerd lá da Inglaterra, já exibiram mais 6 pôsteres do filme, né? Que mostram 7 ex-namorados de Ramona Flowers, né? Que é o interesse romântico aí do pobre coitado Scott, né? No qual ele vai ter que enfrentar um por um durante o filme. O filme tem direção aí do Edgar Wright, que é super recomendado, diretor do Shaun of the Dead. Também tem no elenco nomes como Michael Cera, né? O ator principal, e Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Adam Kendrick, Brandon Roth, que é o Superman, Alison Pill e Jason Schwartzman. Pô, cara, esse Kieran Culkin, qualquer um da família Culkin que você olha, não tem como você errar, né? É bater o olho e falar que ele é um Culkin. Todos iguais, cara. Você falou, pô, eu não lembro de você, né? A primeira coisa que eles fazem é colocar as duas mãos no rosto, né? Fazer aquela cara de susto. Ah, tá! Agora sim! Lembrei, agora sim que é. Até a menina, né, cara? Eu tenho uma dúvida, assim, porque eu nunca tinha visto, nem ouvido falar antes de Scott Pilgrim. Posso ser um noob por falar isso, mas nunca tinha visto. E eu gostei pra cacete do trailer, mano. O que era o Scott Pilgrim, vocês que são especialistas? Ah, é um piadista nato mesmo, palhaço. Não é um filme, né? É um história em quadrinho. Ah, sim. Ah, porra. Mas esse filho manja mesmo, viu? Vou chamar ele pro nosso programa. Eu falei que o Visão não podia faltar nessa gravação. Cara, eu já vi, assim, alguns desenhos, assim, eles são bem tosquinhos. Tanto que era um que você não precisava se preocupar com quem que ele ia aparecer, entendeu? É, o estilo de arte dele é mais ou menos que nem as meninas superpoderosas lá, né, cara? Exato, bem tosquinho, negolhudo, cabeçudo. Agora, o filme, eu não sei muito o que dizer, né? Parece ser um filme de ação, assim, meio besterol e, ao mesmo tempo, uma comédia que dê pra levar a sério, né? Mas eu achei super interessante essas paradas aí, a narrativa do filme, as onomatopeias que aparecem no estilo, sabe, no melhor estilo Batman, anos 60. Né? Resta dúvida se o trailer não tá super valorizando o conteúdo do filme em si, né, cara? É que às vezes tem isso, né? O trailer mata o filme inteiro tá ali. Tem esse Scott Pilgrim, que tem uma roupagem muito pop, assim, né? Ele apela muito nas cores, eu tô achando, eu posso morder minha língua, tá, gente? Mas o trailer dele tá mais ou menos num esquema Speed Racer pra mim, sabe? Tá bem próximo. Para, sério, cara? Não, na questão de visual, né? Não, no quesito visual. Vocês mataram o filme pra mim agora. Não, olha, a Universal, vocês acabaram de perder um espectador por causa do Oliver Pérez. Não, mas eu acho... Puta, cara, Speed Racer não se faz. Polar e pessoal que tá ouvindo, eu acho que é diferente no sentido de que Speed Racer se levava a sério demais essa questão, sabe, de visual. Eu acho que esse filme, ele tá nessa questão do pop. É uma junção de coisas pop ali, não é parecido com Speed Racer, eu acho. Na técnica, talvez, mas não no objetivo dos caras, entendeu? Salgado salvou. Olha, Salgado me salvou agora. Obrigado. Sabe o que eu achei legal? Que é uma parada meio Monty Python, assim. No trailer, pelo menos. É um garoto que leva uma vidinha X. Um garoto que leva uma vida X. É o Racer X. Xavier. Quer estragar o filme de qualquer maneira, né, cara? Para, Oliver, para com isso. É um garoto que encontra a Juno e engravida, a menina. Não, o que eu tô falando é assim, ele é inserido no mundo maluco, né, cara? Então, até onde você percebe no começo do trailer, né, não tem nada desses elementos de round one, life, o quê, cabem, cabal, sei o quê e tal. Isso acontece depois, né, cara, que ele entra nesse mundo dos ex-namorados da menina, né? E o mais legal é que ele entra, mas ele já entra de sola, né, cara? Não, já entra com o pé na porta, né, cara? O cara já chega na primeira luta, já pegou a manha, já é porrada pra tudo telado, ele tem as técnicas, cara, que muito animal. Muito bom, cara. A hora que ele chega pro cara e fala assim, eu não tô sabendo de nada disso. Eu, cara, você não recebeu meu e-mail? Recebeu meu e-mail, cara! Eu acho foda que tá vindo um dos ex-namorados da mina, cara, num golpe estilo Jack versus Locke, sabe? Que o cara mergulha. É, esse era o cara aí. É, então, ele para o cara, solta uma porrada, velho, e, meu, já entra aquela narrativa doida de luta, as onomatopeias e tal. Tem esse lado negativo que eu comentei e tal, que eu não tenho certeza se realmente vai ter, mas o diretor, eu boto muita fé. O Edgar Wright, ele geralmente ele faz aquelas comédias com o Simon Pegg e o Nick Frost, né? Todo mundo quase morto lá, o Chumbo Grosso. Isso. Putas de umas comédias legais. E nesse quesito, eles estão bem servidos de diretor, porque acho que de comédia, realmente, esse cara manja. Oh, se as cenas de ação forem parecidas com as cenas do Chumbo Grosso... É, ele é tanto voltado, assim, pra aquele terror lá dos Jogos Mortais, né? Do que pra cenas de ação dos filmes, assim, do que entrou nos anos 2000, Matrix e tudo mais, né? Nossa, ouvintes que não assistiram Chumbo Grosso... Hot Fuzz em inglês. Exatamente. Vocês estão perdendo tudo. Vocês estão perdendo tudo, cara. Na hora que vocês assistirem, vocês vão pegar suas pistolas e atirar pro alto, gritando que nem Keanu Reeves em Caçadores de Emoção. Nossa Senhora. Eles vão entender o porquê depois que assistirem. Se assistirem ainda, né? Depois dessa. E continuando com os vídeos da semana, nós temos também o trailer exclusivo para a internet do Splice, que estreou nessa última sexta-feira, 4 de junho. Foi liberado pelo Yahoo Movies, né? Que ele vai mostrando, assim, um tipo de um cronograma dos progressos da ciência, né? No ramo da genética. Porque, afinal de contas, genética é o pano de fundo desse terror, né? Que é sobre uma experiência genética não bem sucedida e a desgraçada some do laboratório e toca o terror de uma cidade inteira. Nossa, que original! Eu pensei que Splice era o filme do Play Center. O mais aterrorizante nesse trailer todo pra mim foi, por exemplo, a imagem usada na notícia, cara. O que que aquela mulher vai enfiar no cara? Mas sabe o que que é mais interessante? Sabe, quem que botou na cabeça desses idiotas assim, não, meu, vamos misturar o DNA de um humano com um escorpião pra ver o que que vai dar, meu Deus do céu. Vai que vira, né? É que nem o Anakin Skywalker, vou virar a nave aqui, parece ser um bom plano. É tipo aquelas piadinhas de bar, sabe? O que dá se juntar a cobra com um arame farpado? Né? É igualzinho, né? É que foi colocando, que Deus deu. O mais assustador, eu vi umas imagens, eu acho que até no vídeo aparece um flash muito rápido, mas ela voa também, cara. Ela tem asas, tipo, de libélula, assim, cara, um negócio meio assustador mesmo. Basta ter um rabão de escorpião, né? Tem que voar que nem um morcego também. Mas eu acho que esse filme, assim, em termos de suspense e terror, ele promete. A direção aí do Vincenzo Natali, né, é o mesmo diretor do primeiro filme do Cúbula. É o mesmo cara do Cúbula? Bem que esse nome não tava estranho. É muito bom, cara. Só do primeiro, né? Só do... É, o segundo, terceiro, isso daí eu nem assisti. Eu não tenho ideia de quem seja, se é ele ou não. São muito ruins. Então, o primeiro é um filme cult, né? Acabou... É porque é um filme feito com pouco orçamento e tal. E tipo, agora, cara, é uma... Eu diria até que é uma super produção, por que não, né? Na mão de um cara que sabia fazer com muito pouco. E eu acho que tem tudo a ver. E mesmo porque o Guillermo del Toro tá envolvido na produção, ele não deve, sabe, respaldar qualquer um, não. Tem um nome a zelar, né? Com certeza, cara. E saiu na internet um novo pôster aí do Resident Evil Afterlife. Pô, pra quem não sabe, o filme do Resident Evil Afterlife vai chegar nos cinemas brasileiros no dia 17 de setembro e em 3D, com ainda o Paul W. Anderson, né, que comandou o primeiro filme. E ainda vai ter a Mila Jovovich, a Ali Larter, Wentworth Miller, a Kim Coates, Boris Scott Joe, Spencer Locks, Sean Roberts e Sérgio Pérez. Olha lá, Pérez. Vocês estão esperando alguma coisa do último Resident Evil? Eu espero que um dia acabe, né? Espero que essas palavras sejam proféticas, viu, Solá? Que seja o último Resident Evil. Cara, porque daqui a pouco não vai ter mais personagem pra colocar. E que eles acrescentem um elemento fundamental, que é a dignidade, né, cara? Não, mas eu perguntei isso porque desse, especificamente, eu tô esperando. Pelo fato de estar reunida a trupe do primeiro, né? Que foi foda pra caramba. Vou te falar que o trailer, pra mim, não mostra absolutamente nenhuma novidade. A única coisa que eu gostei mesmo do trailer foi a trilha do Perfect Circle, que caiu bem demais com as cenas de ação. Eles não vão inovar em absolutamente nada, a não ser que o filme vai ser em 3D, que é uma coisa que os outros não foram, né? Ah, cara, o que você pode esperar de um filme que você pergunta do roteiro pro diretor, ele fala o seguinte, ó, vai começar em Los Angeles, aí ele vai pro Japão, Polo Norte, e aí vai voltar pra Los Angeles. Aí o cara define isso como roteiro? Espera um soco na cara, é isso aí. O que eu falo, é, meu, que nego não perde a cabeça com uma mulher, né? Imagina, o cara devia ter acabado de dar uma bombada ali, ele, a Jovovich, vai falar, ai, amor, queria fazer um filme foda, assim, que os garotos gostam, sabe? Olha, amanhã eu vou ligar pro meu empresário, vou te arranjar uma coisa boa. Cara, até nisso, até hoje, ele não desiste, meu, ela deve ter uma de ouro. O foda é que é o seguinte, ele tá fazendo um filme de zumbi, mas quem comeu o cérebro dele foi ela, né, cara? Com certeza, ele não vai devolver, não adianta. Porque assim, tudo bem, ah, ele, o primeiro, todo mundo fala que primeiro, né, foi aceitável e tudo mais. Ele não dirigiu o segundo e terceiro, mas tava na produção. Ou seja, ele podia ter falado, não, cara, não quero essa merda, mas não, largou. Até hoje não me conformo com a Claire, maconheira, louca, menina retardada, sabe, parece, ai. Não, e outra coisa, né, a Alice, no terceiro filme, ela ganhou poderes ao estilo, o melhor estilo Heroes. Porra, velho, que merda. Ué, eu não sei o que é, cara, eu não sei o que é Resident Evil depois do segundo filme, não sei o que é. O segundo, apesar de, ele tem muitos personagens, ele tem o Oliveira, né, que é um personagem da franquia, ele tem a Jill, que é um personagem da franquia, ele tem até uma certa quantia de ação legal, mas aí se perde um pouco na produção, que decaiu um pouco, a Alice tá de volta de uma maneira bem escrota, esquisita, sei lá, cara, entendeu? E o terceiro foi o chute no saco definitivo, vocês achavam que a gente não voltava? Toma aqui. Então, pior, não dá pra esperar, né? Pelo amor de Deus, né? Posso ser profético? Vá lá, profeta polar. Seja profeta. Profetei. Ó, depois que eles fizerem a cagada, assim, total, que eles viram que até tudo que eles fizeram de cagada até hoje, nos quatro filmes, vai começar a influir na bilheteria, que o quarto vai ser uma merda. Reboot, filho. Aí eles vão colocar um roteirista punheteiro, 23, 24 anos, assim, sabe? Tô chegando agora e quero agradar. Aí o cara vai lá, joga os jogos, sabe? Procura saber sobre a internet. Lê até o Wikipedia, Joe. Vai fazer o primeiro filme foda. Na mansão, né? É, aí o segundo e o terceiro. Com a Ana Hickman. Qualquer coisa que a Ana Hickman eu assisto, tio. Porra, essa mulher aí aparece naquele estilo Caceta e Planeta, né? Porque aparece só a cabecinha das pessoas e o joelho dela na tela, né, velho? Bom, e depois de um tempo sem notícias sobre o andamento do reboot do Corvo, o produtor Edward Pressman deu uma declaração pro site Splash Page, que é lá da MTV americana, dizendo que o Stephen Norrington, que é o mesmo roteirista da Liga Extraordinária, terminou o script do reboot do Corvo. E a próxima etapa já é a escalação do elenco e pode ser que uma grande figura do cinema atual aí faça o papel do Eric Draven. Eu acho que se ele demorar o tempo que ele demorou para escrever o roteiro, escolhendo os atores. Você vai esperar esse filme sair quando? Ó, nunca. Eu já tenho dois nomes pro elenco. Ou Faísca ou Fumaça, né, cara? No começo, quando ele começou a escrever o roteiro, era pro Heath Ledger fazer. Do jeito que a coisa anda ultimamente, eu posso chutar sem errar que vai ser o Sam Worthington, né? Vai todas. Mas o Heath Ledger cairia bem nesse papel aqui, cara. Não só cairia, como já caiu, né, cara? Ué, mas não tem problema se o Heath Ledger, o Corvo não é um cara que morreu? Olha! Pelo jeito, os caras estão com pressa, né? Porque eles pretendem deixar o filme pronto até o fim do ano, né? Ai, meu Deus. Depois dessa, eu sei que eu vou pro inferno, mas estarei entre amigos, viu? Ai, próxima notícia, pelo amor de Deus. E depois de 2 anos esperando que a MGM liberasse as filmagens, né, do Hobbit, o Guilherme Del Toro ficou de saco cheio e cansou de ver o projeto ser empurrado com a barriga e resolveu desencanar a parada. Olha o corpo do figurinha, né, velho? Tem que empurrar com a barriga mesmo, né? Nem é intencional, mas vai empurrando assim mesmo. Ele é seu diretor do filme, né? Trabalhou junto com o Peter Jackson no roteiro. E além de ajudar nas artes conceituais das criaturas e dos cenários do Hobbit. Bom, quem já viu o trabalho do Guillermo del Toro sabe que ele é bom nisso, né? Resta saber agora quem vai ser escolhido pelo Jackson pra ser o novo diretor. E torcer pra que não mudem, né? As coisas que o Guillermo del Toro fez para as aventuras do Bilbo. E rezar também pra que a MGM não atrase novamente, né? Não adie novamente a estreia do filme, que já era pra 2011 e já foi adiada pra 2012. É, depois dessa, se o Peter Jackson não voltar à direção por decisão dele mesmo, não digo nada, viu, cara? Ele é bem capaz de fazer isso se ele não encontrar ninguém à altura do que ele espera de qualidade, né? Cara, mas será que não vai ficar meio complicado? Porque parece que ele também tá envolvido lá com a adaptação do Tintin lá, com o Steven Spielberg. Mas é proibido fazer os dois, porra? Não é que é proibido, só que você não dá conta, né, meu? Você não vai fazer duas coisas bem feitas. Consome muito tempo, né? Já viu a vida de um diretor durante uma produção, velho? Não é fácil não, cara. Porque o diretor, ele não cuida somente das cenas lá da hora, dirigindo o ator, dirigindo uma cena, não, velho. Ele fica encarregado absolutamente de todas as decisões, cara. Não é assim. Ele que vai lá e vê se as artes conceituais estão legais, dos cenários, dos personagens. Trilha sonora. Nossa senhora, velho. Ele fica envolvido em tudo quanto é quesito que envolve o filme. Então, só se realmente o Tintin não tiver pronto, né, que ainda inclua os trabalhos do Peter Jackson, não sei como que tá a produção, mas eu acho que, no fundo, eu tô acreditando que quem vai acabar fazendo é ele mesmo. Tá, que seja, né, porque o cara fez um trabalho, sim, fenomenal nos Três Senhores dos Anéis. É, o que dá tranquilidade pra gente é isso, porque ele não vai deixar algo de ruim acontecer, né? Sabe, eu não vejo outra adaptação, outro tipo de adaptação que seja sem o Peter Jackson. E outras artes conceituais, já tá, pelo menos que eu entendi, tudo feita e tudo, né, com a mão do Guillermo del Toro, cara. E pelos trabalhos que a gente viu no Labirinto do Fauno, Hellboy e todas as outras produções que ele esteve envolvido, a arte dele é foda. Quem tem aí o DVD do Hellboy e conseguir ver alguns extras aí, eles incluem rascunhos do Guillermo del Toro e simplesmente o rascunho é o desejo, sabe, de todo artista chegar no ápice da sua arte naqueles rascunhos, cara, porque eles são muito fodas, velho. Esses caras que compram DVD, viu? Tô esperando pra comprar o Blu-ray. Tô sempre esperando. Começando pelo aparelho, é. Então nós tivemos também a primeira imagem do Capitão América, já com seu uniforme conceito, né? O cara, assim, pelo menos o modelo da arte é igualzinho o Chris Evans, e o Thor também é justamente o Chris Hemsworth, eu acredito até que seja uma foto. Bem, com relação ao Capitão América, diz que ele vai usar dois uniformes, né? Um que ele usa no começo, nas demonstrações que ele faz lá com aquela USO, né? Que é o pessoal que fica animando os soldados lá entre as batalhas. Não é aqueles animadores tipo da plateia do Faustão, né? O cara vestido de super-homem lá no meio. É verdade. Até porque Faustão é uma bomba, né, cara? E ele vai usar um uniforme exibições dele. E o segundo é o que ele vai usar em combate. E pelo jeito, as imagens que foram divulgadas é do que vai ser usado em combate. Eu achei bem interessante, né? Eles conseguiram eliminar as asinhas do capacete do Capitão América de uma forma que ficou, assim, incrível. Eu achei que ficou bem interessante. Apesar de ficar meio moderninho demais, assim, tem muita coisa. Por exemplo, a bota é puro Segunda Guerra Mundial, o capacete também. Mas as linhas do uniforme, elas estão meio moderninhas, vocês não acham? Eu olhando o Capitão América como se fosse hoje, eu acho, cara, porra, por mais que eles... Se você vê, cara, as cores são totalmente os quadrinhos, né? Só que num conceito mais, assim, digamos, aceitável, né? Pra a gente ver um cara andando na rua. É, eles deram uma suavizada naquele azul forte, que é o Capitão América nos quadrinhos. Todos eles deram uma puxada mais pro dark aí, né? Exatamente. Eu achei o uniforme é sóbrio, em né? si muito animal, cara. Inclusive... O decente, né, Marcelo? Inclusive, eu fiquei admirado com o que eles fizeram com o lance do capacete, cara, que foi uma ideia muito bem sacada, que é um capacete da Segunda Guerra, só que com alterações pra máscara do Capitão América. Por favor, alguém me explica, sabe, coisa, mistério dos quadrinhos? Se todo mundo sabe que a p*** do Capitão América é o Steve Rogers que fez uma experiência, por que que nego, que o cara usa uma máscara? Se eu não me engano, a informação não foi divulgada pra todos, né? O cara que inventou o soro do super soldado, ele morreu. Portanto, não conseguiram mais replicar o soro, né? Consequentemente, tudo relacionado com o soro, mais a experiência, acabou morrendo na cabeça desse cara aí. Esse que é o problema. A identidade do Steve Rogers, que eu saiba, só não é novidade pra quem faz parte, quem é membro dos Vingadores, né? Eu gostei da arte, achei os uniformes fodas, tá muito bom. Só que o desenho, cara, tá parecendo... Sabe aqueles encartos de Testemunho de Jeová? Por que os animais não vivem mais em paz conosco? Manja? Dá uma olhada no Thor. Cara, é Testemunho de Jeová total, assim. Olha, e o pior é que é a pura verdade. O primeiro desenho é escrito isso que você tá falando, cara. As cores, tudo igualzinho. O Thor tem algumas coisas que me incomodam nesse uniforme. Primeiro, porque ele não é bem o estilo nórdico. E outra, é um uniforme que cairia muito bem pra um cara, né, numa cidade e tal. É que nem aquele lance, né? Às vezes fica meio esquisito você estar no ano de 2010 e... olha pro lado, tem um cara com elmo, tete, capa, sabe, martelo, um viking no meio da cidade, cara. Depende dos eventos que você frequenta. É isso aí no Anime Friends passa despercebido, nada, cara. Nada, nem notam. Tá autógrafo, desse. Velho. Tu fala, onde que tá fulano? Ah, tá do lado daquele Thor, qual deles, né? É, isso aí na Comic Con, né? Agora uma parada que tá me incomodando mais ainda. O Thor no filme não vai ter elmo, é isso mesmo? Cara, eu percebi isso e vou falar pra você, não sei. Ah, é uma característica, né, velho? Nós não podem tirar. Né? O cara parece inimigo do Blade, saca? Mas é, expectativas pros dois filmes? Ah, total. Acho que vai ser foda pra caramba. Eu tô com expectativa. Eu ainda, o Thor tá me devendo um pouco mais. Só eu tenho que ver, acho que talvez num teaser trailer, né? Quem sabe aí a gente confere um pouco do que vai ser realmente o filme. Agora, Capitão América, cara, eu acho que pelo que andou sendo divulgado, mais as artes conceituais, que apesar de, né, entrar um pouco em conflito com algumas informações que a gente teve antes, eu achei legal do mesmo jeito. A gente já sabe que ele vai ser situado na Segunda Guerra. E, cara, eu acho que o Capitão América vai ser um filme muito foda. Pra mim, não precisava nem de Vingadores. Ô, louco, o homem tá sendo polêmico. E já que é pra falar sobre Segunda Guerra, né, que manja de atuar nesse período, o pessoal do Deadline New York, né, diz que o ator Neil McDonough tá cotado aí pra se juntar ao elenco do filme do Capitão América. Vai se juntar pessoas como Chris Evans, que vai ser o Steve Rogers, Hugo Weaving, Caveirão Vermelho, além do Tommy Lee Jones, Sebastian Stan e a Hayley Atwell. De acordo com o pessoal do Deadline, né, ele seria o Dundun Dogan, que é um personagem canadense da Marvel, lembrando que os canadenses tiveram participação na Segunda Guerra Mundial. Parceirão do Nick Fury, né? Exato, ele é o cara, é o braço direito do Nick Fury na Shield. Só que... Ah, achei que ia ser o olho direito do Nick Fury. Ele vai tá do lado do olho direito pra meter o dedo no olho cego, né, cara? Que, assim, só que ainda não se sabe qual vai ser a atuação do personagem no longa-metragem. Alguém sabe se tem uma relação entre o Capitão América e o Dundun? Se eu não me engano, o Dundun aqui foi dito que ele é veterano, não é? Da Segunda Guerra também. O pessoal da Marvel tá bem conservado, né? É, exatamente, né, cara? Realmente vai ter esse conflito se for realmente a ideia, porque o Neil McDonald aí, que é um ator até relativamente jovem. O Capitão América, a gente sabe que tem todo aquele processo, pelo menos nos quadrinhos do Super Soro e do congelamento e tal, né? Agora o Dundun, se for pelo que a Marvel tá fazendo, né? Provavelmente ele vai aparecer como um agente da SHIELD mesmo e deve aparecer em mini aparições aí, como o próprio Nick Fury andou fazendo nessas últimas produções da Marvel, né? Agora, se for pra aparecer na Segunda Guerra Mundial, tem potencial, né? Porque ele fez o Band of Brothers. Exatamente. Ele manja o Tenente Compton. Só que também ele tem uma coisa que conta contra ele, né? Ele foi o vilão, cara, no Street Fighter, a venda de Chun-Li. Nossa senhora, hein, velho? Ele foi um pisão louco. Esse é o tipo de informação que a gente apaga da memória. Quer falar, será que os empresários não, sei lá, tipo, eles não entram em contato com o IMDB e mandam tirar essas coisas? E morreu na última semana o veterano dos cinemas Dennis Hopper, né? Que foi uma das grandes estrelas aí do cinema dos anos 60 e 70. Estrelou o filme Sem Destino ao lado de Harry Fonda em 69. E também trabalhou aí em Apocalipse Now, no filme de Francis Ford Coppola. Além de outros filmes, né? Como Rebelde Sem Causa, Assim, Caminha à Humanidade, A Máquina de Outro Mundo, Velocidade Máxima. E pro Guizão, né? Terra dos Mortos, por que não? Faz um c... como povo. poucos no cinema. É verdade, né? Bom, e o ator já lutava aí contra um câncer na próstata, que foi diagnosticado desde o início de 2009, e ainda no começo desse ano, né, ele foi presenteado aí com uma estrela na calçada da fama um pouco antes da sua morte. Uma longa história cinematográfica. Mais uma nota triste, né, pro cinema, e parece que os caras estavam prevendo, né? Já arrumaram uma estrelinha lá pra... Ah, então, ele apareceu, cara, num estado deplorável já na entrega na estrela da calçada da fama e tal. E eu acho assim, eu não ficaria triste, sabe, se o cara morrer de velho. Mas, assim, apesar que, né, 74 anos e tal, mas o fator aqui foi o câncer. Ela acaba com a pessoa, ela come a pessoa aos poucos, né, velho? E isso que é muito foda, cara. Pra quem já teve uma experiência próxima com isso daí, sabe como que é horrível perder uma luta pro câncer. As pessoas não te reconhecem no final da luta. Então, é estragado que te deixa essa doença, cara. É muito foda, velho. Mas é isso aí. Se vocês quiserem conferir algum dos filmes, um dos mais indicados aqui que eu recomendo, o Apocalipse Sinal, que ele faz um repórter fotográfico no limite da insanidade, né, velho? É, eu não assisti todos os filmes dele, mas dos que eu já vi, esse Apocalipse Sinal é o melhor. Televisão. E depois que o canal da NBC cancelou a série Heroes, muito tarde, diga-se de passagem, os produtores começaram a torcer pela aprovação de um episódio que colocasse um ponto final na série, né? E o Tim Kring, que é o criador aí de Heroes, ele já fala um pouco sobre o teor, né? Se não quiserem saber spoilers, por favor, pule alguns minutos. Se quiser saber spoiler da série cancelada. Se você não quiser saber spoiler de uma série cancelada e ruim, pule. Bom, aqui ele conta mais ou menos como a indestrutível Claire se revelou ao mundo depois de saltar do alto de uma roda gigante. Ela saltou com aquela sainha de cheerleader ou não? Eu acho que isso vai ser o especial, né? Tomara. Deve ser em slow motion, né? Tomara. Assim. Bom, e não só ela, mas a identidade pública de alguns superpoderosos também se torna o tema, né, desse especial. E a trama saltará, então, um ano pra frente aí. Não, jura? É, cara. Vai saltar no tempo? Não, vai saltar o roteiro, né, digamos, vai ter um hiato aí de um ano que mostra os eventos que acontecerão depois de um ano, que vai falar um pouco sobre o impacto cultural das atividades dos super-heróis, né, e principalmente pelo fato de eles terem revelado suas identidades. Então, quer dizer, vai ser aquele negócio meio paparazzi, né, algo pelo... Eu tô entendendo mais ou menos que seja um plágio descarado aí de algumas histórias do Demolidor que foram feitas alguns anos atrás, em que supostamente teriam revelado novamente, né, a identidade do Demolidor, e toda a galera, repórter, jornais, fica em cima deles, né? É que eles acrescentam aqui que a Claire anseia por uma vida normal e se torna relutante porta-voz dos heróis. Siler ainda luta com o seu lado negro, e o ator Adrian Pazdar, né, que é o Nathan Petreller, ele pode voltar ainda que não na pele do falecido, né? Que no caso o Nathan, quem que morreu? Foi o Peter, né? Eles fizeram o Siler assumir a identidade dele com lavagem cerebral, um negócio assim, né? Nossa, velho, não quero nem lembrar. Esquece. Não sei, cara. Eu já tinha me perdido aí, eu já não tava mais acompanhando. Agora, pelo que eles disseram aqui, pelo que o Tim Kring disse, né? Eles vão refilmar o piloto, né? Porque a Claire anseia por uma vida normal, o Siler ainda luta com o seu lado negro e o Adrian Pazdar volta. Nossa, é um piloto isso, cara. Que, aliás, foi outra coisa boa de Heroes também, porque o resto também foi tudo plágio de histórias em quadrinhos. Heroes, cara, na minha opinião, era pra ser uma temporada, uma série de uma temporada só, né, cara? Foi muito bom no começo, mas pela novidade, né? Eu acho que não se tinha muitas séries com esse tema, né? No caso, material pra televisão com esse tema, então, na época foi interessante. No segundo, já teve aquele problema da greve dos roteiristas, né? Então, a série foi pro ar com um conteúdo fraco, com menos episódios, com personagens novos, que não tinham absolutamente nada de interessante. E a terceira, cara, foi o chute final pra quem já tava desinteressado na série, né, cara? Que foi exatamente... Foi aí que eu parei. Os roteiristas de Heroes, eles continuaram em greve, né? Eu ia falar, voltaram. Os roteiristas entraram em greve e os de Heroes simplesmente tiveram morte cerebral decretada, cara. Aí, mais uma vez, a morte surge aqui, né, amigo? Hoje a morte está rondando a pauta do Nerd Drops, hein? Lembrando que isso daí, né, a ideia desse especial que vai dar o ponto final na série, ela ainda não foi aprovada pela NBC, ou seja, pode ser a chance, né, de... pra não aprovar. Tá bom, então é a chance disso realmente não acontecer, né, cara? A torcida aí, Salgado. Opa! Tinha a série Firefly do Joss Whedon, né, que, mas a galera até gostava, mas a audiência realmente foi pouca, né, e eles finalizaram a série com um filme, né, que foi o Serenity, foi um filme legal. A série foi legal, o filme foi legal e tudo mais, né, cara? E até a base de fãs continua viva até hoje, cara. Não sei se é o caso de Heroes. Ah, não, cara, Heroes conseguiu cagar toda qualquer possibilidade de ter, assim, uma legião de fãs que defenda até a morte as cagadas que foram feitas lá dentro, sabe? Eu vou ser sincero, eu era viciado nessa porcaria, tanto que a terceira temporada foi empurrada, mas foi. Mas quando chegou lá no final, assim, quando você vê um monte de incongruência que tem no roteiro, você fala, meu, não dá mais pra assistir essa merda. Tanto que no quarto, já tá acabando a quarta temporada, e eu consegui passar tranquilo sem assistir um episódio e não senti um mínimo de curiosidade pra saber o que aconteceu. Exatamente, cara. Pra mim é que nem novela das oito. Tá passando o último capítulo, cara, eu tô cagando, velho. Cara, sabe qual que eu acho que foi o grande problema de Heroes? Eu acho que foi a hora de fechar os contratos com os atores. Eles devem ter colocado lá, é contrato pra N temporadas. Aí você precisa matar um personagem que tá o pé no saco e não consegue, porque tem essa porcaria aí, entendeu? Porque nego não vai pagar um cagalhão de dólares pro cara ficar sem fazer bosta nenhuma, né? Então tem que ficar aí colocando o cara de qualquer jeito. E não tem, sabe? Não tem gancho que você consiga arranjar pro cara continuar vivo ali. Não, é foda, velho. Até Malhação, entendeu? Que precisa renovar de vez em quando a turma. Todo ano, né? Precisa ou não, né? Eles renovam a turma, né, cara? É foda, né? O Hero, que eram uns personagens legais, né? Ah, what the... e tal, né? Engraçadinho, mas na segunda ele continua a mesma bosta. Na terceira ele continua mais chato. Não evolui nada. Absolutamente nada, velho. Porra. Cara, esse ator, ele deu um azar incrível, porque era pra ter escrito um ídolo pop. O Hero, na primeira temporada, era pra ser se transformar num clássico, manja? O cara da honra, né? O cara ia ser eternizado, velho. E os caras cagaram na retranca. Eu lembro que eu tava esperando que um dia ele virasse aquelas visões do futuro que tinha na primeira temporada, que era um Hero samurai muito foda e tal, só que um samurai assim, urbano, sabe? Vestido de preto e tal, meio badass, cara. Porra, gostei pra caralho daquela... Nunca aconteceu, cara. Nunca aconteceu, cara. Porra, velho. É de lascar o cano mesmo, viu? Mas ainda rende boas piadas, né, cara? Games. Então, depois de uma semana ausente, estamos aqui de volta com o bloco de notícias de games com o Nowloading. Estou aqui hoje novamente com o Fernando e novamente a Nath, né? Dando esse toque feminino às nossas notícias de games. Então, Fernando, o que você está achando da manolagem no Oeste de Red Dead Redemption? Cara, eu estou simplesmente abismado com esse jogo tão... Tô completo, tô tudo, cara. Eu estou me sentindo um roceiro, ranzinza. Cuidando do seu gado. Cuidando do meu gado, indo de vez em quando fazer uma queda de braço, lia o cacolá, matando umas pessoas no meio do caminho. Ah, cara, é muito... Pega e passa a faca no meio dos seus dedos. É, jogando dinamite dentro de casa. Tentando laçar qualquer coisa que vem na minha frente. É divertido. Eu não gosto de pessoas que fazem coisas evil no jogo. Não, mas o jogo está lá pra você ser evil, pra você ser um grandíssimo... O meu cowboy é um cowboy bonitinho e bonzinho. Que ainda assim mata pessoas a sangue frio, então ele é só um cowboy de dupla personalidade. Ele mata pessoas a sangue frio, pessoas que estupram as outras, tá bom? É, e outras que não estupram, mas que... Enfim, ok. Nós estamos aqui para falar de Red Dead Redemption. Temos algumas notícias da semana que se passou agora, né? Da semana anterior porque nós ficamos ausentes. Então, vamos começar com a nossa primeira notícia, Nath? Então, pessoal, a Valve anunciou que vai cancelar o evento de Portal 2 na E3. Que absurdo. Eles mandaram uma nota, estilo Oi, eu sou a Gleidos, falando que eles iam cancelar o evento de Portal 2, mas que ainda assim ia ter coisas disponíveis lá de Portal 2. Um demo, né? Eu acho só estranho um pouco, porque eles fizeram uma campanha publicitária genial, né, pro Portal 2, né? Primeiro fazendo viral, depois talvez a capa da Game Informer. Talvez por isso eles não precisem ter mais hype, né? Pois é, mas é estranho, né? Que aí, tentando ver isso de um sentido publicitário, seria o caminho mais viável, né? Mais tradicional pra seguir, fazer a revelação final do jogo. A Valve nunca foi muito tradicional, né? Tendo em vista que eles começaram a campanha do Portal 2 colocando um achievement novo no 1. Sim. Que aí você tinha um final diferente, que era tipo um viral pro 2. E depois dá a porta pra todo mundo de graça. É, que já não foi pro 2, né? Mas... eles não são convencionais. Mas eles falaram na nota também que ao invés do evento de Portal 2, nós vamos ter uma surpresa. Olha aí. E é legal que eles adicionaram que o cancelamento do evento não é a surpresa, sabe? A surpresa é exatamente outra. Left 4 Dead 3! Aê! Uhul! Estamos esperando. Tem muita gente falando, Valve, nós não queremos Left 4 Dead 3. Por favor, Half-Life 2, episódio 3. Esse sábado, dia 5, né, de junho, saiu pela internet, sim, uma imagenzinha, juntando um rumor, que é nada mais nada menos que um quadrado preto com uma lambda, escrito Freeman, 14 de junho. O que tem, por acaso, assim, curiosidade mórbida, o que por acaso estará acontecendo em junho 14 de junho? Eu acho que é aquele negócio, assim, é uma letra e um número, eu acho. É uma coincidência, né, porque bem no 14 de junho, pode estar acontecendo a E3. Olha só, fantástico. Esse evento bonito. E exatamente 14 de junho era o dia que estava programada o evento, né, pro Portal, pro anúncio do Portal 2, era exatamente no dia 14 de junho. E aí, até no fundo dessa imagem, a gente pode ver uma silhueta do G-Man. Só que vamos frisar que isso é uma imagem que está circulando na internet e não tem uma confirmação oficial, nada ainda. Não, e é uma imagem muito simples que poderia, com toda facilidade, ser fake, né? Pois é, e com certeza poderia ter saído do 4chan. Né? Nath, primeira e segunda regra. Mas o que interessa é que tá circulando essa imagem pra eles, claro, veio os boatos, todo mundo no hype total, né? Porque isso, com certeza, está apontando para Half-Life Episódio 3. Cara, é agora, velho. A E3 vai ser o momento que todos estão esperando. Eu tenho fé, velho. Eu realmente tenho fé de que vai ser anunciado Half-Life 2 Episódio 3. Ou Counter-Strike novo. Pode ser. Não. Cara, Half-Life 2 Episódio 3 é tudo que a gente precisa nessa vida, tá? Pra ser feliz. E aí eu tenho certeza que no final de Half-Life 2 Episódio 3, nós já vamos ter o trailer de Half-Life 3, que vai sair um mês depois, tá bom? Ah, tá. Ou então até um mês antes. Na verdade, talvez Half-Life 2 Episódio 3 já saiu, a gente não sabe ainda, né, o viral. É provável. Né, Valve? É provável. A Valve sempre é meio maluca, né, com os jogos dela. Mas é por isso que a gente ama a Valve. Uhum. E até num evento de games que aconteceu esse ano mais cedo, numa entrevista com o Gabe Newell, perguntaram, lógico, como sempre, sobre Half-Life 2 Episódio 3, e eles simplesmente se ignoraram. Falaram, não podemos comentar sobre isso agora. E quem sabe, né, dia 14 de junho vai ser o dia que eles vão poder comentar, finalmente. É bizarro, porque realmente, tipo, o Half-Life 2, né? Ele ficou o quê? 5 anos em produção, de 98 até o quê? 2003, 2004, né? Que ele saiu. Uhum. E aí eles falaram, né? Nós não vamos ficar mais 5 anos trabalhando no Half-Life 3. Nós vamos, ao invés disso, fazer um modo de desenvolvimento mais rápido, que vai ser os episódios, né? Porque com isso a gente pode lançar jogos mais rápido, ter o feedback desses jogos com mais rapidez e poder melhorar mais os jogos e poder ampliar a tecnologia usada neles e tudo mais. E isso tudo funciona muito bem na teoria, mas a prática é que eles estão há quase 5 anos de novo sem lançar o episódio fazendo 3, episódio, né? 3, como assim? Mas outro viral que poderia ser pro episódio 3 é porque nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, a Valve lançou achievements, né, pra Half-Life 2. Half-Life 2, episódio 1 e episódio 2 também. O episódio 2 já tinha, né? O 1 e o Half-Life 2 normal foi lançado, que é bem legal também. Teria mais um passo indicando o possível episódio 3 vindo aí. É, e agora que a Valve já está dominando Macs e PCs de modo geral, né? Uhum. Cara, vai ser, cara. Não vai ser Left 4 Dead. Cara, eu vou bater em quem comprar Left 4 Dead 3 no lançamento. Assim. Mas eles vão comprar, não adianta. Ok, então eu tenho uma notícia também de um jogo recentemente anunciado, esse não apenas um rumor, mas um trailer, que foi lançado agora e que o jogo será exibido na E3, demo jogável e tudo mais, que é o jogo do filme do mais novo Harry Potter, né? O último Harry Potter, ou penúltimo, se você levar em conta que ele tá dividido em duas partes, né? É o filme que sai agora no final de 2010, em novembro, e a segunda parte no meio de 2011, né? É Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry Potter and the Deathly Hallows. Uhum. Não é nenhuma surpresa, né, que o jogo tenha sido anunciado agora, afinal de contas, né, todo mundo já sabia que ele estava em desenvolvimento, como todos os outros 6 livros e filmes tiveram seus jogos, todos razoavelmente medianos, alguns melhores que os outros, né, os fãs geralmente tinham curiosidade de ir lá jogar e tudo mais. Mas dessa vez teve uma surpresa, né? Exatamente, o interessante do anúncio desse novo Harry Potter é que a WB Games, né, que desenvolve o jogo, decidiu que não quer mais fazer um jogo de Harry Potter de aventura, de exploração, de plataforma. Um jogo pra crianças, né? É, afinal de contas, né, o sexto livro é bem dark já e tal. É, Harry Potter cresceu. Exato. Então o que eles decidiram fazer é basicamente Harry Potter of War, né, cara? É, exatamente. E não de God of War, né? É, não God of War, de Gears of War, né? Assim como todo jogo de ação atualmente leva uma coisa ou outra de Gears, Harry Potter tá seguindo pelo mesmo caminho, né? Você vê o trailer, cara, e é hilário, velho, é hilário. Você vê o Harry Potter realmente usando a varinha dele como uma machine gun, né? Uma metralhadora. É muito engraçado, sabe? Ele tirando magia assim toda hora, aquela visão bem no ombro dele. É, assim. Bem no ombro e cover, né? E tem, cara, você vê assim, caralho... Pegando proteção atrás de pedras, de coisas caídas e tal, e atirando nos inimigos e usando magias protetoras, que é como, sei lá, o escudo de um Halo da vida, né? Uhum. Pegando bem essas coisas que já são padrão, né, dos jogos de ação atualmente, os clichês dos jogos de ação atualmente, passando pro Harry Potter, né, cara? Vamos ver se isso vai funcionar, de qualquer maneira vai ser bizarro. É engraçado, porque você vê ali, parece que tem algo fora do lugar, sabe? A gente não tá acostumado com o Harry Potter daquele jeito. Pode dar muito certo, tá? Pode ser um jogo muito bom, mas vendo o trailer, parece meio fora de contexto. É, não, é porque realmente tipo, não é assim que funcionam as coisas em Harry Potter, né, cara? Ele não aponta a varinha pro cara e começa a fuzilar ele com magias até ele cair, né, cara? Não é assim que funciona. É, eu não sei. Como é que o jogo vai sair, né? Como é que vai ser? Se vai se encaixar? É, eu duvido muito que vai ser um jogo tipo de, esse jogo é muito foda, destaque e tal. Claro. Ele não vai transformar a varinha dele numa serra elétrica e serrar tudo no meio. Seria muito foda. Diga-se de passagem. Mas eu não sei, sabe? Eu fico imaginando assim, se eles têm tanto problema, né? Que até hoje eles não conseguiram realmente encaixar o combate de Harry Potter muito bem nos jogos, né? Tanto que eu acho que o jogo do quinto filme, que saiu pra Wii, os tipos de coisas que você fazia com a varinha, que era com o emote, era tipo pegar a roupa do armário e colocar na mala, sabe? As coisas bem idiotas, assim. Mas, sabe, eu pensando bem aqui, eu acho que o combate de Harry Potter, ele funcionaria muito melhor como algo de ação e reação, como é no Batman, por exemplo. De counter, né? É verdade. Defender e contra-atacar, né? Isso aqui fica uma coisa meio estranha, porque também é um duelo de varinha. Então não tem contato, distantes. Né? É. Não tem contato. Por isso que eu não sei se ia funcionar tão bem a ideia do counter. Ah, mas eu consigo imaginar até de longe, assim, o counter funcionando de longe. Por exemplo, o cara vai te dar uma magia, aí a cabecinha dele pisca, aí você dá o counter de longe. E dá pra fazer combate contra múltiplas pessoas. Acho que funcionaria. É tipo assim, é pelo menos muito mais fiel ao universo dos livros do que Gears of War, né, cara? Do que um shooter, vou matar todo mundo. Cara, tá muito bizarro. Tá muito bizarro. Rola postar o link do trailer, porque é, no mínimo, hilário, cara. Tipo, de você imaginar que realmente... Cara, eu não consigo imaginar que a J.K. Rowling, tipo, esteja sabendo disso, sabe? Tipo, tenha assinado, ok, isso é legal, façam isso. Ah, dinheiro, né? Tipo, opa, dinheiro, joga. Mas ela sempre foi muito protetora, né? Tipo, até dos próprios livros, ela sempre, dos filmes, ela sempre teve lá e tal, mas eu não isso sei. Não vai influenciar negativamente. Enfim, vamos ver o que sai disso aí, né? então, o MMO de Senhor dos Anéis ficou de graça. O Lord of the Rings Online, né? Os criadores anunciaram que iam deixar de graça agora, até o level 50, pelo menos. Então, todo mundo que quiser aproveitar o MMO, que não é uma beleza, mas... não é aquela coisa, mas de graça, né, velho? Até injeção na testa. Não é o World of Warcraft, mas é... E se fosse o World of Warcraft, não seria grande coisa também, né? Assim, não estou querendo cutucar ninguém, mas... Mas pensando bem... É um herege. Mas enfim, é um bom jogo, quem gosta de Senhor dos Anéis, vale a pena jogar. Tem muito do universo, tipo assim, se você sempre quis explorar a Terra-média, né, em toda a sua imensidão, enfim, eu suponho que o jogo faça isso, espero, né, que ele não se passe, sei lá, em Nova York. Bem, assim, mas... Você chegou a jogar alguma coisa dele, Nath? Sim, eu joguei, mas eu desisti, porque... É ruim. Pode falar, a gente não tá fazendo propaganda pra ele. Não é que é ruim. É ruim, gente. É uma bosta. Tá online. Faça algo depois, melhor. Depois que você joga World of Warcraft, tipo, é muito parecido, assim, em algumas coisas. Mas então, se é parecido, tá de graça, né? Então, pô, se você tá em abstinência do seu WoW porque a sua mãe cancelou a sua conta e você está introduzindo controles remotos em lugares não ortodoxos do seu corpo, talvez seja um bom lugar pra ir agora com o Senhor dos Anéis. É um ótimo MMO, sim, tá bom? E vale a pena jogar, tá de graça. Pelo que eu vi, eles estão meio que assumindo um pouco da estratégia dos MMOs coreanos, né? Que você não paga nada, mas... Até certo level, mas tem que ir pra jogar de, sei lá, elfo cor-de-rosa com borboletinha azul tatuada na cara, você tem que pagar. Você paga por itens prêmio e essas coisas. Mas acho que eles estão assumindo mais ou menos a estratégia que o D&D Online, né? Assumiu um tempo atrás. Sim, também. Liberar de graça pra pessoa jogar, que, vamos ser sinceros, ninguém deveria estar jogando aquela merda. D&D Online, não joguem. Não joguem mesmo. Vão pro Senhor dos Anéis. E diga-se de passagem, essa também é a mesma estratégia adotada pelos traficantes de drogas, que te dão primeiro a droga grátis e depois, né, enfim. Mas normalmente as drogas são boas. Isso é o que o Fernando disse, tá bom? MMO não é ruim assim, ok? Que é um pouquinho mais de rock. Metal. E se você quiser ainda melhor, mais do que isso, se quiser guerreiros de rock, então você está no lugar certo. A Activision anunciou essa semana a sequência para mais um Guitar Hero. Quem diria, né, cara? Logo a Activision, essa empresa que nem explora a franquia Guitar Hero. Não, nem explora nenhuma franquia dela, né, na verdade. Ela não gosta de dinheiro, nem um pouco. Então, o Guitar Hero 6... É o sexto jogo da franquia, quer dizer, o sexto jogo oficial da franquia principal, né, e o 79º, se você for contar todos os outros, né? Exatamente, vai ser o Guitar Heroes Warriors of Rock. Exatamente. Não vai levar uma numeração nele, né, ter um título próprio. Igual World Tour, basicamente, assim. Que, na verdade, é uma coisa meio bizarra, né? Muito tá meio esquisito. Bizarra. Os personagens, do nada, viram monstros horríveis. Assim, tipo, monstros do rock. Eles estão fugindo do lance de você vai ser uma banda que vai começar de garagem e vai subir no sucesso. Que sempre foi meio que a premissa dos Guitar Heroes e do próprio Rock Band também, né? E aí dessa vez eles levam a história pra uma coisa mais fantasiosa, né? Seria então uma batalha entre a besta e os semideuses do rock. Estaria essa coisa, realmente vai querer conquistar o mundo e transformar toda a música em samba ou merengue. E aí você estaria batalhando com isso, com o poder do rock and roll. E aí você até vê no trailer vários personagens, os personagens clássicos, né, que a gente sempre tem desde os primeiros Guitar Heroes, se transformando em bestas mesmo, né, em monstros. Eu não sei, cara, sério, a Neversoft, né, que é a empresa que assumiu o Guitar Hero depois que separou da Harmonix e tal, eu acho que, não sei, eles não devem ter jogado Rock Band, né, porque não interessa, cara, eu não quero saber de historinha, sabe? Cara, Guitar Hero é o jogo que você não liga pra história, sabe? Você pega o modo história pra você poder abrir coisas, você poder jogar sem parar, não é pela história mesmo. É mais pelo multiplayer, né? O Guitar Hero pode ter uma história legal, uns personagens maneiros e seja lá o que for mais, mas ao mesmo tempo eu não posso importar as músicas do Guitar Hero 1, 2, 3 e World Tour. Eu não posso ter semanalmente pelo menos 5 a 10 músicas toda semana de qualidade pra baixar no como DLC. E sabe, eu tenho certeza absoluta que o Rock Band 3 vai ter muito menos foco em história do que o 2 já teve, que não é muita coisa. O 2 não tem praticamente história nenhuma. E eu tenho certeza, cara, que vai ser um jogo muito melhor. Mas eu tenho certeza que vai ser mostrado na E3. Você tá jogando pra tocar música, você não tá jogando pra ver a historinha do... Facilitar a vida do jogador, sabe? Deixar um pouco a ânsia de lucrar em cima de tudo, né, cara? Porque não que o Rock Band não queira lucrar, né? Como eles lucram com esse DLC, sabe? Precisa de mais nada além disso também. Eles facilitam a vida do jogador, podendo importar a música, sabe? O próprio Grindr Rock Band. Cara, eu vou comprar o Grindr Rock Band, importar ele pro meu Rock Band 2 e vender. Porque, sabe? Porque eles me permitem fazer isso. Agora, pergunta se você pode importar do Van Halen, do Metallica, pra qualquer outro Guitar Hero. Não, sabe? Não. Pode. Eles querem que você compre todos os jogos, você tenha todos os jogos. E agora eles vão lançar um novo controle de guitarra que vai ser diferente. Então você vai ter que comprar o instrumento tudo de novo. Vai ser uma maravilha. É uma tristeza, viu? A Activision, ela não tem esse ideal Valve de ser, né? Ela é muito... A Activision é exatamente o oposto da Valve. Eles não pensam nos clientes, sabe? Eles não pensam em nada, só ganhar dinheiro. E eu não sei, sabe? Eles estão meio que desfazendo a divisão deles de jogos musicais, porque eles estão vendo que depois de tanto tempo de exploração, finalmente tá desacelerando, né, esse mercado. Mas mesmo assim, eles continuam, né? Em vez de tentar fazer uma coisa diferente, uma coisa original, não, vamos explorar mais ainda. Não sobe mais um idiota pra comprar esses instrumentos de plástico, né? Foi divulgado também a lista de músicas, né, Fernando? Assim, a lista de músicas, na verdade, vai ter mais de 90 faixas musicais, né? E algumas foram reveladas que com bandas entre a Fá e a Veja Sevenfold, clássicos, né? Uh-huh. Metallica, Queen, cara. Stones. O que vai ter de Queen, Fernando? O que você gostaria que tivesse? Tristeza, cara. Que droga, né, velho? Isso não vai sair pro Rock Band. Bohemian Rhapsody, velho. Olha isso. Eu não sei como é que vai ser, né? Talvez eles façam um rearranjo dela pra ter mais guitarra e menos piano, né? Porque não tem instrumento de piano. A menos que eles anunciem um instrumento de piano, que vai ser muito legal. Ah, bom, não, mas... o Rock Band a gente já sabe que vai ter, né? Sério? Vai? Vai, você não pode saber. Caraca, que foda. É, anunciaram. Na verdade, foi um... 3. É, colocaram... Não é que anunciaram oficialmente. Na listinha de instrumentos, que tem tipo uma bolinha com cada instrumento dentro. Uhum. Eles colocaram um instrumentozinho de piano no meio. Olha, isso vai ser foda. No demo de Rock Band Green Day também. Caraca. E no último tem um piano. Isso, que, tipo, estão achando que ou vai ser um teclado, ou vai ser uma guitarra de teclado, é. Caraca, isso vai ser muito foda. Meu Deus. A extensão de músicas que pode ver com isso. Tá, então olha só, já é uma boa coisa, né? Já que a Neversoft só sabe, né, ver o que a Harmonix fez e tentar copiar, né? Olha aí, se tiver um instrumento de teclado, o Bohemian Rhapsody tá aí, né, velho? Uma música com um piano muito maneiro. Assassin's Creed, a gente já sabe que esse ano ainda sai um novo jogo, né? Não só um DLC, mas um jogo inteiro, completo, que vai continuar a sequência do... Vai continuar os eventos do Assassin's Creed 2, com o Ezio e tudo mais, que vai ser o Assassin's Creed Brotherhood, né? Que vai continuar a história do 2 e tudo mais. Mas nós também sabemos que a série provavelmente não vai parar por aí, né? A gente vai ter um Assassin's Creed 3, né? Uhum. Eu espero, pelo menos, que nós tenhamos. Não, o final do 2 deixou muito explicar ainda. Muita, cara. mais uma vez explodir cabeça, né? Surgiu na internet uma imagem muito intrigante que mostra um assassino, assim, sem dúvida é um assassino, né? Da linhagem de assassinos do... Ah, sim. Aquela roupinha deles é a coisa menos discreta do mundo e todo mundo quer conhecer. Porra, você é um assassino, né? Imagina uma pessoa vestida assim no Egito, né, cara? Basicamente é isso, né? Saiu uma imagem de um assassino no Egito, né? Com as pirâmides no fundo e tal, o sol e... E a roupa igualmente não discreta, mas com a temática egípcia mesmo, bem, coisa meio árabe. Tá bem customizado, né? Exato. O que levou a supor, né, que talvez o próximo Assassin's Creed se passe no Egito, né? O que seria bem legal, porque acho que uma das coisas legais dessa série é que ela explora eventos, né, períodos históricos que não são explorados geralmente, né? Pô, Itália renascentista, época das cruzadas, né? pensar, Egito, por mais que Egito já tenha sido explorado algumas vezes, não é tão explorado também, né? Então seria uma boa. Ah, e é muito legal o jeito que ele encaixa o jogo na história, a história real, né, que aconteceu, e até mesmo a ambientação, cara, o cenário é lindo. Ah, isso é sempre muito, muito foda, né? Eu não sei se no Egito tinha realmente cidades grandes, né, poder rolar toda a perseguição e... É, não sei se parkour, vai ter um, né, da vida, assim. Sabe? Pois é, porque... Bom, se o assassino for pular de cima da pirâmide, ele vai ter um problema, porque ele vai ser rolando, né? É verdade. Mas uma coisa que também disseram é que talvez não seja, né, o próximo jogo. Talvez seja simplesmente... Um spin-off. É, não, na verdade, talvez esse artwork pode ser da comic que vai sair, né, de Assassin's Creed. Vai ser uma comic baseada no universo da série. Ah, provavelmente ainda esse ano. E que não tem ainda temática, né, do que será, né. Então talvez isso seja do que se trata essa imagem, né. Vamos esperar pra ver. Uhum. É, ainda é rumor, né. Nada muito confirmado ainda. O que você acha de um Assassin's Creed no Egito, Fernando? Você acha que daria certo? Daria, eu acho que, na verdade, eu pagaria pra ver, sabe? Igual se eu falasse no começo, o que você acha um Assassin's Creed na Itália Renascentista? Eu ia falar, não consigo imaginar como conseguiria se encaixar. Eles fizeram um excelente trabalho. Mas se lembra na época que eles falaram que poderia ser na França, da Revolução e tal? Eu achei maneiro, sabe? Eu achei, tipo, exatamente por ser uma parada que eu nunca tinha visto em jogo antes, né? Eu achei legal, achei interessante. Sabe, pago pra ver como eles vão ambientar o jogo, cara. Que eu sempre acho que o Assassin's Creed ganha muitos pontos em ambientação, você consegue ver o local, consegue crer que você tá naquela época, assim. É muito foda como eles conseguem manter esse realismo, assim. E eu quero ver, eu acharia que ficaria legal no Egito, só não sei como seria a parte de parkour, né? Parkour na cidade, se você vai ficar andando pelo deserto, sabe? Você não pode escalar um coqueiro, sei lá, debaixo da areia, sneak attack. Então, vamos ver como é que, o que eles vão fazer ali, né? E um período histórico que seria legal, Nath? Ah, período histórico seria quando, sei lá, quando os franceses invadiram o Egito, seria massa. Mas, tipo, se você pudesse escolher um período histórico, tipo, da história inteira, de qualquer país do mundo. Da história inteira? É, universo. Ah, escolher pra, sei lá, na época dos grandes faraós, né, e, sei lá. Não, mas não necessariamente no Egito, do mundo inteiro. Ah, do mundo? É. Segunda Guerra Mundial. Mentira. É Guerra Fria, né? Eu acho que seria legal na época dos bandeirantes no Brasil. Então, pra fechar aqui, né, mais uma hypeada pré-3. Já sabemos que vai ter muita coisa legal, né, 3. Porque todo mundo sabe que em junho o único evento mundial de interesse geral das pessoas vai ser E3. A única coisa que acontece em junho é E3, meu aniversário. Definitivamente não vai acontecer nada relacionado com futebol em junho. Não interessa o que te digam, né? Não vai ter. Mas, então, fazendo esse hype maior para E3, já tínhamos especulações, acho que todo mundo já especulava que teríamos anúncios de exclusivos do PS3, né, 3, que seriam, claro, Infamous 2, Killzone 3 e Resistance 3. Desses três, até agora, o único que não foi confirmado é o Resistance 3, que eu tenho certeza também que vai aparecer na E3. Semana passada foi anunciado o Killzone 3 e essa semana o Infamous 2, né? O Killzone 3, ele... Vai ser em 3D. É, vai continuar lá a saga dos humanos lá no planeta dos Hellgasts lá e tudo mais. O grande chamariz pra ele é que ele vai ser em 3D estereoscópico, né? Não o 3D do Batman, por exemplo. Vai ser o 3D do monitor especial, da TV especial com óculos lá, né? É, daquela Bravia de... Exato. Que ninguém vai comprar. Eu duvido que alguém vai ter essa televisão até o lançamento desse jogo, cara. Mas o Fernando, ele jogou o Batman em 3D, né, Fernando? Eu joguei o Batman em 3D. É uma experiência, sabe, que você deve ter sozinho em casa, tipo jogar Wii. Né? E você não fica nada bonito com óculos. Teve algumas reclamações do Batman que... De queda de frame rate, né? Quando você tá usando o 3D. O 3D, na verdade, ele tá renderizando dois jogos, né? Um em cima do outro lá pra fazer aquela imagem duplicada e tal. Você tira o óculos, você vê, né? Que, na verdade, são duas imagens, né? Uma sobreposta à outra. É. Então, tá usando duas vezes o poder de processamento do console, né? Então, Batman, como sendo um jogo que não foi inicialmente otimizado pra isso, ele... Dizem, né? Eu não cheguei a jogar. Dizem que teve alguns problemas com isso, né? De frame rate. É algo que, tipo, acaba com o jogo ou nem dá pra perceber? Eu, jogando assim, eu não parei muito pra pra analisar isso, mas eu não tive problema nenhum com o frame rate. Eu achei que tava normal, tranquilo. Eu joguei modo história completo em 3D, não tirar óculos em nenhum momento. E, cara, eu achei que as partes mais legais mesmo eram as partes de batalha, né? Que era quando você dava pra perceber o 3D, você pulava em cima de alguém, você batia. Era isso que eu ia perguntar, Fernando. Tipo, a diferença é 3D mesmo? Tipo, dá pra você sentir tanta diferença assim? Vale a pena? O que vai, o mais vale a pena mesmo é porque tem todos os DLCs junto, né? Então... É, o pacote, né? O pacote valeu pelo DLC. É, mas é... Mas pelo 3D mesmo, se você fosse escolher, sei lá, entre o original e o 3D... Você pode desligar o 3D quando... Exato. É. Pois é, aí que tá... Não, mas eu tô falando assim, se você tivesse a opção, ou você compra o jogo 3D, que só tem a versão 3D, que você só pode jogar com óculos, ou escolher a versão original. É, aí, tipo, se você... Tem pessoas que ficam com dor de cabeça, tem esses problemas com óculos. Eu não tenho, então, pra mim, whatever. Não, eu, mas, tipo, a parte 3D, ela impressiona. É aquela coisa, uau, nossa senhora, 3D é uma coisa legal, sabe? Não vai mudar o seu jeito de ver o jogo. Mas né? Eu acho que também, no lance do Batman, você não tá perdendo nada, sabe? Tipo, é aquele lance, tipo, o 3D é só um extra, né? É uma coisa a mais que você... É, uma coisa a mais. Tipo, se você não tiver o 3D, você não sente diferente. Exato, porque no caso do Killzone, por exemplo, pra experiência, pra ter essa experiência 3D, você tem que comprar uma TV de 10 mil reais, sacou? É. Talvez, nesse caso, não valha muito a pena ainda você ter 3D. Mas no caso do Batman, o Fernando não pagou, sei lá, o triplo do que ele pagaria não, pelo 3D. Além do mais, eu paguei menos por ser pessoa especial. Paguei menos que o jogo normalmente é. Killzone 3, provavelmente a gente vai ver mais coisa sobre ele na E3. O Infamous 2, ele foi mostrado, vai ser o mesmo protagonista, o Cole McGrath lá. É, só que vai ser outro ator de voz e... Exato. Outro dublador, né, no caso. Outro dublador. E outra cidade, e ele vai ganhar novos poderes. Aí tem que ver. Exatamente. Que vai rolar. O quê, né? O lance é que ele sempre... É, ele teve poderes de eletricidade, né? Eu não sei se significa que vai mudar o elemento dos poderes dele ou se vai ter só novos poderes mesmo, né? Mais poderes. Porque também fica estranho. Porque acabou o jogo, você conseguiu tudo. É, como é que vai perder tudo? Aquela síndrome, né, de Samus. Ele vai escorregar numa poça de água e vai sair toda a eletricidade. Não, às vezes não sei. A radiação muda. É, talvez o poder dele era elétrico por causa de um certo tipo de radiação, sei lá. Aí mudou a radiação, ele vai ter poder de água. Aí ele vai poder surfar na cidade. Ah, não acho que as mudanças vão ser nesse sentido, não. É, não, eu também sinceramente acho que... Até porque eles criaram tantos conceitos legais, né? De surfar nos cabos elétricos e tal. Acho que eles não vão abandonar esse tipo de coisa, não. Diferente de Prototype, né? Diferente de Prototype. Que é o melhor jogo do mundo. Eu acho que esse provavelmente vai fazer o que todo jogo faz na sequência. Ele vai perder todos os poderes, e vai começar de novo e ter poderes novos. Eu não zerei o Infamous pra saber o que acontece no final, né? Talvez no final do Infamous ele realmente perca os poderes ou morra. Mas então é isso, nossa notícia da semana. Daqui a 2 semanas, é 3. Não tem nada relacionado a futebol, não ligo pro que estão dizendo por aí. E é isso aí, a gente volta semana que vem com mais notícias de games. E até lá. Quadrinhos. E para quadrinhos nós temos a notícia que a Dark Horse Comics liberou a primeira arte de Xerxes, que é a série de quadrinhos do Frank Miller, que vai ser a Frequência de 300, que foi a obra que deu origem àquele filme de 2007, dirigido pelo Zack Snyder, que também deve dirigir uma adaptação desse Xerxes aí, que deve ir ao cinema ainda em 2011. Além da imagem, que é um tanto quanto excêntrica, pra não falar esquisita pra cacete, a editora disponibilizou uma descrição da obra, né, que diz assim: Xerxes subiu ao poder da Pérsia cerca de 500 anos antes de Cristo e se tornou conhecido como Rei dos Reis, e eventualmente formou e liderou um gigantesco exército em uma tentativa de destruir os odiados gregos que mataram seu pai. Xerxes não busca menos que se tornar um deus e perseguirá o seu desejo. É, e carregar todo o ouro da Pérsia nele, né? Né, esse é um cara que não tem problema com transporte, né? Esse que você não sabe onde mais tá escondido, né, garoto? Imagina, o cara fala assim, meu, quanto que é essa informação? O cara fala, ah, é, que nem o Elfiates, ah, é 15 gramas de ouro. Ele vai lá e arranca o piercing da teta dele. Dá um peido. tem um conflito aqui de informações, porque a gente tá sabendo que é uma frequência, né, segundo as notícias sempre dizem, mas a arte conceitual, né, é a primeira imagem oficial da série Xerxes, e ele tá com rasgo na cara que foi feito pelo Leônidas, cara. Olha lá. Sabe que era a pergunta que eu ia te fazer agora? Então, quer dizer, ele experimentou o cabo grosso da lança do Leônidas bem na boca, né, velho? Às vezes eu penso assim, será que é isso aí, já é ele com o rasgo na cara, ou é ali mostrando que ali vai levar um taído mais pra frente? É, tá um pouco esquisito, a não ser que tenha alguma coisa no sentido de flashbacks, né? E exato, isso seria no jeito que ele está hoje, porém ele vai contar a história, ou alguém, algum narrador, enfim, vai contar a história que aconteceu antes da história dos 300, então. Entendi. Pode ser exatamente isso, que ele seja o narrador, e aí a história vá pro final, né? Eu acho que vale a pena, cara, eu acho que vai ser legal, apoia a ideia de fazer a frequência. Agora, esse visual aqui, Rafa Gnomo X-Men Evolution, tá difícil, cara. Não, é demais, né? Pô, o Xerxes não era um cara alto desse jeito, não era um cara careca, muito menos andrógino, né? Muito menos Rodrigo Santoro, né, velho? Sabe o que eu acho impressionante com as distribuidoras aqui no Brasil, velho? Porque é o seguinte, os cartazes nunca trouxeram o nome do... Originalmente, né? Nunca trouxeram o nome do Rodrigo Santoro em destaque. E os filhos da... fizeram adesivos pra colocar lá Gerard Butler, e no adesivão nos outdoors lá, aqueles os estendis, eles colavam um adesivão com a mesma fonte do filme, e Rodrigo Santoro, sabe? Pra ficar... Puta, que vergonha, cara! Nossa, velho! Muito tosco, velho! Uma vez eu arranquei, cara, aquele adesivo e levei pra casa pra provar, velho. Aí vou fazer um também, vou colar lá em seu João. E Vera Verão, né, cara? Pô. E Rafa Gnomo. Rafa Gnomo. É, cara, o Frank Miller, a gente sabe que ele consegue elaborar uma história muito bem, mas sequências ele não é muito feliz, né, cara? Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas 2, cara, foi um absurdo baseado em LSD, cara, que pelo amor de Deus, né, cara? Baseado? Que sacanagem. Miscelânea. E vamos com os destaques de miscelânea. A Tiva elimina Justin Bieber das pesquisas. Seis homens se isolam em nome da ciência. E confira comercial da Adidas passado em Mos Eisley. Take out the papers and the trash. Se você já está de saco cheio de ouvir falar e ver imagens de Justin Bieber, o web designer Greg Lelch é criador de um aplicativo chamado Shaved Bieber, ou Bieber barbeado, né? Depilado. Que simplesmente veta menções indesejadas do cantor na rede, como fotos e notícias. Basicamente, o aplicativo apaga o nome de Bieber sempre que uma busca for feita na internet, censurando todas as aparições do nome Justin Bieber ou somente Bieber. Essa mesma ferramenta mostrou-se bastante funcional na rede do Twitter, o qual o cantor de 16 anos está sempre nos trending topics, contou ao jornal inglês The Telegraph. Bom, o programa, pra quem quiser pegar, é um add-on pro Firefox, né? E ele vai censurar automaticamente, não sendo necessários nenhum clique pra esconder o Bieber. Já falou o site de notícias CNET. E ainda confere com vídeo demonstrativo aí. Pera aí, instalando, mudando configurações... Maldade. Cara, mas essa foto do Justin Bieber na notícia tá demais, cara. O ursinho chega a ficar muito mais macho do que ele, né, velho? Vocês viram um vídeo que os caras fizeram, que tem até a participação do Hélio de La Penha zoando? Só do Galo Frito. Isso. Vocês viram esse vídeo? Não vi. Muito bom. Justin Bieber. É, o cara chama Justin Bieber. Nossa. Eu acho que ele chama Baby Eu Sou Bicha. É. Baby Eu Sou Bieber, uma coisa assim. Cara, é demais. Eles pegaram uma menina que é retinha, então botaram, ela ficou igualzinha, e ela começa a cantar, e ela faz o gestinho gay, cara, ficou muito engraçado. Tem até a participação do Hélio de La Penha, que ele comeu como se fosse ele, sabe? É Baby só. Baby. Aí depois tem uma menininha, uma gordinha retardada no YouTube, que ela fica muito puta com o vídeo, e ela grava uma resposta, sabe? Falou que vai matar os caras do Galo Frito, que eles são um bando de feio, que ele é muito macho, que se ele quisesse ele comia, ele come quem ele quer, ele come até ela. Puta, é muito engraçado. Eu acho engraçado o negócio que ela fala, que ela fala que se ele fosse viado, ele não tinha que estar gravando um clipe, tinha que dar o c... Claro, né? Porque Rick Martin, que é o George Michael, só dá o c... né? Não faz mais nada na vida. Exato. Puta. Mas eu acho que essa menina, ela é do Galo Frito também, cara. Não, só pode, cara. Não tem como isso ser sério. Não, quer dizer, pode, porque eu já vi aquela coisa, cara, que olha... Sabe que fã é uma coisa que ultrapassa os limites da razão, né? Pode, porque isso tudo é uma falta de sacanagem. Exato. Você resumiu tudo aí agora. Vou falar muito mal no Twitter. É sério. Sabe o que eu acho que o Justin Bieber vai ser, cara? É, tá ligado aquele Sean Kingston? Não. Rafael Pilha? Que é o cara que fez o pendrive? É mais ou menos. Ele só fez uma música só e sumiu, né, velho? É, então, eu acho que ele vai ser que nem esse moleque, cara. Fez um puto no sucesso, fã, não sei o quê, papapá, papapá, e acabou, sabe? É, o foda é que o MC Hammer fez uma música só há muito tempo atrás e continua em alta até hoje, cara. Caramba, tempos, é mesmo. Cara. Can't talk it. Ele é um produtor bem conceituado, assim. É, exato. Ele foi um cara que pegou uma música só, ele pegou uma clientela de produtor pro resto da vida, né? É, porque fábrica de calça não, né, cara? Ele teria falido no máximo no começo dos anos 90, né? Ele é tido como o criador do gangsta rap, né? Então, ele é aquele cara que é o precursor, sabe? A vanguarda. E aí ficou com essa fama e tá aí, né, cara? Ele falou bem, né? Ele é tido e o Justin Bieber é metido. Mas é isso aí, né? Essa semana, três russos, um francês, um italiano, colombiano, seja lá o que isso for. Isso daí parece começo de piada, né, velho? Três russos, um francês, italiano e colombiano entraram numa espaçonave falsa, né? E vão ficar lá dentro por nada menos que 520 dias. Por que 520 dias? Porque é o tempo que demora uma espaçonave verdadeira pra sair daqui do planeta Terra e chegar até Marte. É, e depois que chegou lá, f***-se, né? Mas por quê? Qual que é o problema aí? Porque eles dizem que o grande quê da parada aí é que simplesmente assim, eles já têm tecnologia pra fazer um foguete chegar lá, tanto que é que dura os 520 dias. Só que o grande lance aí, eles precisam saber como que vai ser o ambiente entre os astronautas, né? Então eles colocaram lá seis baguá e vão ficar fazendo Big Brother com eles pra ver como que eles se saem enclausurados lá. Eu acho que o relacionamento entre os cientistas, cara, não vai ter gravidade nenhuma. Meu Deus. Solta! Nossa, quero saber se é o público que escolhe quem fica. Olha lá. Aí não vai nem pro paredão, vai pro vácuo, né, cara? E é interessante, né, porque pode parecer, assim, o primeiro momento que o pessoal tem grandes chances de dar certo, mas já tentaram isso em 99 e não deu certo, né? Interessante pra você, seu viado, que não vai ficar 500 dias trancafiado lá, né, velho? É, porque isso que da outra vez o pessoal pirou, os russos até tingiram a parede de sangue, o russo deu um agarrão numa canadense, pô, inferno! Sempre os russos, né, cara? Por que não, né, cara? Na época eles colocaram a culpa nas diferenças culturais e no estresse ainda, né? Eles vão ter um aliado bom dessa vez, que são os videogames, né? Eu achei que fosse a vodka. Cara, você imagina o nego tomar fogo no espaço? O nego vai lá, abre escotilha, vai ser um inferno, cara. É, bom que a ressaca já faz parte da vida, né? Porque tá tudo rodando. É o ambiente que você tá de ressaca antes de beber, né, cara? Já. Agora você imagina, ó. Se 520 dias já vai ser uma aprovação pros caras, você imagina 1040, né, cara? Nossa senhora. É, que é ida e volta, né? É, e isso o tempo que fica lá, né? Eu pensei que você ia falar, você imagina 520 dias com um francês. Ah, mas aí que tá. Isso aí é uma outra coisa que vai contar a favor do francês, porque pra tornar as coisas piores, eles só vão poder tomar banho uma vez a cada 10 dias. Nossa senhora, né, velho? Precisando ou não, né? O francês já tá ambientado já, cara. É, o francês vai falar assim, mas tudo isso? Diz que o melhor lugar pra se esconder dinheiro de um francês é na saboneteira, né? Ai, meu Deus, até o Chaves toma mais banho que o francês, né, velho? Agora você imaginar, né, que o maior empecilho pro homem chegar em Marte é o Big Brother, cara. É uma coisa que chega a ser surreal, né? Porque agora vamos falar sério, né? Pô, o ser humano é uma coisa irritante. O pior problema de uma pessoa chegar em Marte são os humanos que estão com ele, né, cara? É, porque o cara pensa assim, vai dar merda, porque o outro já chegou atingindo a parede de sangue, de tão estressado que ficou. Eu acho que os caras tinham que distribuir umas drogas mais fortes, pô. Os Rolling Stones tá junto faz há meio século já, né, cara? Outro até o sangue trocou. Ai, meu Deus. Agora você imagina ele jogando Street Fighter no espaço, né? E o cara reclama que o outro tá só apelando na voadora e rasteira. Ah, sim, mas você tem que ver que o russo joga live action, né, cara? Já dá um pilão, né, cara? E quem imaginaria algo relacionado a futebol, rappers e Star Wars, né? Pois a Adidas lançou um dos seus famosos vídeos, né? A Adidas Originals. E esse vídeo conta com a presença do Snoop Dogg, David Beckham e Jay Baruchel. É isso que fala? Baruchel, sei lá. Acho que é Jay Baruch. David Beckham. É igual. É, maluco. Jay Baruchel, além de outros famosos, todos contracenando com personagens de Star Wars em um dos locais mais carismáticos de todas as galáxias, a cantina de Mos Eisley. É, com técnicas especiais, os novos personagens foram mesclados ao filme original, então não dá pra saber, né, quem são os antigos, quem são os novos participantes da cena. O vídeo vai estar aí no post, né? Tomara. Ainda mais o Snoop Dogg, né, cara, que passa por um alienígena fácil. Facinho, cara. Meu, o vídeo ficou fantástico, como diria o Anderson Argentone, meu. Você olha assim, os caras usaram uma técnica que eles usaram uma paleta de cores que mistura o velho com o novo. É. Tipo o Forrest Gump? Exato. Então você não sabe dizer o que que... qual é qual ali, entendeu? E eles usaram aí um sistema também de composite, filmaram num set igualzinho a cantina pra poder fazer o máximo possível. E realmente não dá pra dizer o que que é o velho e o que é o novo aí. O Snoop Dogg, por exemplo, é o velho. Cara, ele passa ali tranquilo por um frequentador de Mos Eisley ali que ninguém percebe. E pra piorar, né, foi provado mais uma vez que não foi o Grido que atirou, e dessa vez mostra que também não foi o Han que atirou primeiro, né? Quem atirou foi o Jay Baruchel. Cara, eu acho que ficou muito bom, né, cara? Até o Snoop Dogg ali de sabre de luz ficou foda. Sabre de luz é novidade, né? Porque ele costuma acender outra coisa. Ô Pizão, você tá afirmando isso baseado em quê? Momento Sofá. Bom, e pra galera armada dos seus cinco dedos em plantão aí, definitivamente o Transformers 3 entra pro nosso hall das notícias no Momento Sofá, mesmo porque a nossa atração da semana passada foi oficialmente declarada como atriz do elenco de Transformers 3. A Rose Huntington-Whiteley, ela realmente vai estar no elenco. Inclusive, cara, Michael Bay fez um clipe explosivo, realmente, com vários modelos da Victoria's Secret, né, e a gente vai estar colocando aí no site pra vocês clicarem e conferirem, que é um vídeo, cara, absolutamente animal. E uma informação que a gente esqueceu de fornecer na semana passada foi que a Rose aí, ela é namorada do Jason Statham, que sinceramente, vou te falar, captou o meu respeito. Ok, ok, né? É, isso daí é só pra falar que careca é foda, né, velho? Ah, nossa. Meu, sabe que tem essa Rose Huntington, tem uma moço que ainda me confunde, viu, cara? Porque tem umas fotos que você olha e fala, nossa, que delícia de mulher, né, cara? Mas tem umas que ela tá churriadinha, né? Ah, cara, mas esse vídeo... quer dizer, tá certo, né, que tem aquela pós-produção toda, né, cara? Mas esse vídeo do Michael Bay, né, cara, pra mim é um negócio de louco, e sem mencionar que ela não é a única atração do vídeo, né? Explodir. Com certeza. É de explodir a outra cabeça. Roubou minha piada, né? Não, é uma carga explosiva, né, cara? É, apesar que um casal famoso desse, a gente não sabe quem que vai ser o mercenário, né? Nossa! Meu Deus! Liga! Ah, mas não liga não, talvez as coisas se transformem. Guizão, só falta você, meu garoto. Mas no final acaba tudo bem. Ai! É, meu...

can't touch this. Que é o próximo? Vai, Guizão, fala do seu primo aí. Não. Mas me diz um negócio, é primo por causa que é Guijama ou por causa do touro? Opa! Se for pelo touro, muito obrigado, viu? Eu tinha visto sua foto, mas tudo bem, né? Eu boto muita fé, cara. O Edgar Wright, ele tem essas comédias lá com... aquela dupinha lá, o Nick Frost, mas o... caraca, esqueci o nome do filho da p*** agora, velho. Peraí que é só pegar aqui na estante. Filho da p***.